Fala, seus lindos e lindas, tudo bem? E aí, já estão prontos para a leitura do tema de hoje? Espero que sim, pois vamos começar a leitura agora. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Como garantir a acessibilidade a pessoas com deficiência a partir da estruturação arquitetônica no Brasil? Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e que faz parte da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, traçou um perfil e o panorama dos brasileiros com deficiência hoje no país. O levantamento, feito há 2 anos, mas publicado nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021, e antecipado pelo Globo, conclui que há cerca de 17,3 milhões de pessoas, 8,4% do total, com pelo menos um tipo de limitação relacionada às suas funções. Os dados expõem o abismo que existe entre a presença destes cidadãos nas escolas, faculdades e no mercado de trabalho em relação àqueles sem nenhum tipo de deficiência. 67,6% dessas pessoas não possuem instrução ou mesmo concluíram o ensino fundamental, contra 30,9% daqueles sem deficiência, número que já seria alto. Os mais prejudicados são os que possuem alguma deficiência mental, que aparecem como os mais excluídos em todos os quesitos. Texto 2. As barreiras de acessibilidade arquitetônicas são todos os tipos de obstáculos que impedem as pessoas de desfrutarem e ocuparem os espaços físicos. Elas são as mais fáceis de identificar e estão presentes tanto nas residências e estabelecimentos comerciais quanto em espaços públicos. As pessoas que não dependem de recursos de acessibilidade para se locomover dificilmente reparam na estrutura das ruas, calçadas e na qualidade das faixas de pedestres. Mas isso é muito importante para quem depende de muletas ou cadeira de rodas, por exemplo. Essas pessoas precisam pensar bem no caminho antes de saírem de casa. Também é fundamental que shoppings, museus, escolas ou quaisquer outros estabelecimentos priorizem a acessibilidade arquitetônica para que as pessoas com deficiência física ou motora possam ter mais autonomia para se locomover. Esse é um direito previsto pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que garante os direitos das pessoas com deficiência. Texto 3. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, MUNIC, de 2017, do IBGE, dos 1.679 municípios brasileiros com serviços de transporte coletivo, só 11,7% tinham a frota totalmente adaptada para o acesso de pessoas com deficiência e 48,8% contavam com veículos parcialmente adaptados, muito menos do que o necessário. Um dos lugares que se difere dessa triste realidade é Curitiba, no Paraná, referência em transporte coletivo de qualidade. Em dezembro de 2019, quase 98% dos ônibus da cidade eram acessíveis, com elevadores nos veículos ou embarque em nível nas estações tubo, além de espaços reservados para cadeirantes ou pessoas acompanhadas de cão-guia. De acordo com a organização Wheelchair Travel, que analisa os destinos mais acessíveis para turistas com deficiência, Seattle é a cidade que mais se destaca nesse sentido nos Estados Unidos. Como o local tem relevo acidentado, as autoridades compensam com toda a infraestrutura necessária para que as PCDs se sintam bem-vindas. Rampas de acesso em calçadas, pontos turísticos e prédios públicos, além de ônibus, trens urbanos e ferry boats 100% acessíveis e uma grande oferta de táxis adaptados fazem parte das ações. Na Europa, o portal de viagens Alpha Rooms destaca Dublin, na Irlanda, como destino mais acessível para pessoas com deficiência, além de contar com hotéis bem preparados para receber hóspedes com necessidades específicas e atrações turísticas com boa infraestrutura, a cidade tem o sistema de transporte mais adaptado de todas as capitais analisadas, algo que também beneficia PCDs que moram por lá. O sistema de veículos leves sobre trilhos, VLTs, que circula por toda a cidade e é a principal opção de transporte na capital irlandesa, tem trens com piso baixo e estações com rampas ou elevadores.